Sétimo 7, ali, mantém pistola 0. Ali, mantendo 0, 7, 7. 3201, autorizado ingresso, parte principal, portão 04. Autorizado ingresso para o 04, 3201, obrigado. Oito, decolou Zuno 3, chame agora o controle em 1-9, decimal 8, senhor, bom voo. Bravo, obrigado, boa. Alfa Zulu Delta, prossiga. Bom dia, senhor, Alfa Zulu Delta pela parte 3, solicita reboque para o gate de número 1. 2-0-2-8-8-8, hotel, bom dia. Sábado, bom dia, 5898, decolado da El. Objeto 5898, contato radar na decolagem, voe Leda após Leda Bridge, submantém o nível 340. Leda Bridge, 340, 5898. Objeto 5808, autorizado Sierra Bravo Golf Oscar, nível de voo 340, via Upper Zulu 17 até Formosa, após Upper Whiskey 10 até Bravo Sierra India, após Upper Mike 668 até Golf Oscar India. Decolo da pista no zero com curva direita, subida gole, transição UFITO, controle 119 decimal 8, aciona 5164, objeto 5808. Sente autorizado, Goiânia, nível 340, decolado no zero, curva direita, pede igual e transição ao fito, aerovia inicial, autorizado no 17, até Formosa, após Upper Whiskey 10, até Brasília, após Upper Whiskey, Upper Mike 668, até Goiânia, geral de 8 é o controle, 5164, transfone, web 5808. Procedimento correto, web 5808, portão 8, chame em funcionamento. Camarada 5808, obrigado. Web 57 no 7, autorizado a decolar pistão no 0, vento de 080 graus, 09 nós. Autorizado a decolar no 0, 57 no 7. Estabilizado no ILS, X-Ray da pista na 0. 2000 no 0, 12, reportarei estabilizado no ILS, X-Ray no 0, 1597. Submantém o nível 340, chame centro Recife no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. 25 no 3325, muito obrigado, tenha um ótimo dia. Bom dia. Objeto 5797, decolou Zuno 6, chame agora o controle em 119 decimal 8, senhor, bom voo. Vai chamar o controle 119 decimal 8, objeto 5797, grato, bom trabalho. Objeto 5797, decolou na sua escuta. Objeto 5797, contato errado na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém nível 340. Sobe e mantém 340, 57 no 7. Demóis. Fala. Sétimo em Leda, após Leda Bidev. Leda, após Leda Bidev, objeto 57 no 7. Salvador, azul, alfa, azul, delta, pronto para ingresso, a parte principal. Delta, livre ingresso, mantendo escuta constante, reporte ao término. Afirmativo, reporte ao término, obrigado. Bravo, bom dia, Whisky Juliette Juliette. Whisky Juliette Romeu, chamou? Juliette, well, Juliette, Wesley. Whisky Juliette Juliette, prossiga. Utilização de reboque do pátio 3 para 23. Copiado, do pátio 3 para qual portão? Portão 3 do pátio 1. Sim, Juliette Juliette, eu confirme. Visual com... desconsidere. Tem livre início do reboque no pátio 3, Whisky Juliette Juliette, mantendo escuta constante. Reporte no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal. Pronto. Pode ser, Juliette, por gentileza, cheque o rádio. Sua transmissão está vindo muito, muito baixo, ok? Oi, vou checar, obrigado. Nada bom, fidei se mantenha 4 mil pés, o ajuste no 02. No 02, o pato não chega da ponte, vou lá, o cara. Jet 5898, submantenha o nível 340. Chame Centro Recife no 25, decimal 1, no alterna no 33, decimal 25. 3201. Então, me chame a torre no 8 decimal 6. 18659. Bom dia. Bom dia, 3201, obrigado. 3201, autorizado Sierra Bravo, Charlie Foxtrot. Nível de voo 360, via para Zulu no 6. Decola da pista no 0 com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge. Controle 119, decimal 8. Transponder 5167, TAN 3201. Aprovado então o 360 para confins, Up Zulu 16. Decola 10 curva à direita, da L Leda e após isso, esse Bridge. 198 é o controle, 5167, código transponder 3201. Procedimento correto, TAN 3201, no portão 4, chame posicionamento. Final do ano 0, Machado travado, Rio 5973, bom dia. Bom dia, Rio 5973, tráfego avistado, ajuste no 0 no 2, tem pouso autorizado, senhor. Pista no 0, vento 08, 0 graus com 08 nós. Tive pouso no 0, Rio 5973. Pouso Alfa do Lutano finalizou o reboque para o 21, muito obrigado, até um bom dia, senhor. Copiado, Delta, obrigado, bom dia. 747, submantenho nível 340, chame centro Recife na 25 decimal 1, no alterna na 33 decimal 25. Então, sobe pro 340, chama Recife 125 decimal 1, no alterna 13325, 5707. Livre, senhor. Chame táxi 5808. Autorizado, camarada. Jet Whisky, Juliet, Juliet, aguardar um direto para a Adjona, gate 3. Cleaving versus Juliet, fechou meu término. Gol no 804, acione identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantém o nível 050. O ajuste no 092. Desse via chegada para 2000 pés, o ajuste na 092, reporte estabilizado no ILS XR da pista na 0. Via chegada 2000 pés, meio 12, reportará estabilizado, gol 991. Gol no 804, desse mantenha 4000 pés, o ajuste na 092. No Solos 26, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi aprovado, alfa aqui no Pátio 3, nesta frequência 5973. 408 por 99, 4 horas, vale um táxi. 9, 4 horas, Galeão, confirme, senhor? Afirma. Copiado 5808, táxi aprovado via pátio principal, Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0, no 2. Chame pronto para o protocolo de ponto de espera da 10-5808. Pátio Juliette Alfa, chamada pronto, 5808-62. Ponte 3, muito obrigado, um ponto. Ok, Juliette, obrigado, bom dia. Agora bom dia, dono 607, bom dia. Dono 607, bom dia, sem identificação, autorizado, chegada é bom, fidei se mantém nível 050, o ajuste na 092. LGS 5808, próxima ponte para dar 0, próximo. 5808, linha decola, pista 10, vento de 080 graus com 09 nós. Linha e decola, LGS 5808. Zé DF, campo aqui, 995, completa a aproximação, torre no noite desse momento. 18,6, obrigado, bom dia. Bom dia. Gol 975, a informação Gol. Gol 975, identificação autorizada, chegada bom. Vê se mantém o nível 060, ajuste no 092. Depois chegada bom, até o 060. Foi Salvador, bom dia, Gol 995, final, na 10 baixado, checado. Bom dia, Gol 995, tráfego avistado, ajuste no 0, no 2, tem pouso autorizado, senhor, pistão no 0, vento 07 a 0 graus, com 089, Gol no 995. Livre pouso, Gol 995. Objeto 5808, decolou agora aos 34. Chame agora o controle Salvador em 1 no 9, decimal 8. Bom voo. 098, semana grato, bom dia. Até a próxima. Salvador, bom dia. Web 5808, decolou. Body on fit, passa 2000. Webjet 5808, contato radar na decolagem. Prossiga conforme autorizado. Submantenha o nível 340. Subindo conforme até o 340, Web 5808. Gol 897, bom dia, senhor, identificação, autorizado, chegada bom, desse mantém o nível 070, o ajuste no 02. Ficou bom, 070, no 012, no 995 no solo aos 36, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 612, nesta frequência no 995. Alfa, Juliette, portão 612, igual no 995. No 804, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 2, reporte estabilizado no ILS que se rira, pistola 0. 2012, reporte estabilizado no 804. Salvador, bom dia, tá 3171, reclamação Gol. Para Guarulhos, eu tenho 360 aprovada, informação Gol, oficina está pronto para cópia? Afirmativo. 3171 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 360, via para o Whisky 50. Decolando a pista no zero com curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto a posição Bidev. Controle opera em 1 no 9 decimal 8, transponder 5173, TAN 3171. Autorizado Guarulhos, nível 360, via para o Whisky 50. Decolando a pista no zero com curva direita após, da El, Leda, Bidev. 198, controle 5173, transponder TAN 3171. 573, protegimento correto, TAN 3171, chame pronto para o posicionamento, senhor. Contará o posicionamento, TAN 3171. Bom dia. Zona 607, desse mantenha 4000 pés, o ajuste no 0 no 2. patrulha ajustado VD12 com 907. 9715, desse mantém o nível 050. 050, 705. 1897, desse mantém o nível 060. 060, 1897. Sideral 9970, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste é no 012. Negativo, Sideral 9970. Informa o número 5 na aproximação. É o número 5 na aproximação, 9970. Não deu pra me copiar. É o número 5 na aproximação, 9970. Qual a sequência do 607, por gentileza? 607 é o número 2. Gente, número 1, quantas milhas à frente? 9 milhas, com aproximadamente 190 nós de ground speed. 7, merda, 7. 607, reduza para 2,90 nós, desça para 3 mil pés. O ajuste no 0,2, aguardando ILS. 2,90 nós, desce 3 mil pés, aguardando ILS, gol 1,67. 1,7,5, desça para 4 mil pés. 4 mil. 1897, desça para 050. 050, 1897. Tango Juliette, acione identificação, autorizado chegada a Mari. Desse mantém o nível 060, o ajuste é no 02. Bono 607, redução para 1,970 nós, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado no ILS XBR da pista no zero. 2,1970 nós, chamada estabilizado com 1,607. 1804, complete aproximação, torre 1,8 decimal meia. 1,8, 1,8. Federal 9970, redução para 220 nós. 24, pushback e acionamento. Livre no 4, tem 3201 no chame táxi. Olá, táxi, 201. Oi, bom dia, com 804. Bom dia, com 804, tráfego avistado, ajuste no 012, cheque trem. Rádio travado. Boa noite, 04, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, com 08 nós. Eu depois, 0, 0.